O dono do bar. Boa noite, vizinha, não quero incomodar. Por acaso teria uma xícara de açúcar, esqueci de comprar. Ando meio sozinho, cozinhando demais. Na verdade eu queria a felicidade que ali não tem mais. Se não for pedir muito, me convida pra entrar. Na verdade eu queria só um ombro amigo pra desabafar. Não precisa ter pena de mim, hoje já faz um tempo que eu tô assim. Só me faz um favor, eu dormi sossegado, só não faz amor. Quem sofre aqui do lado vai dizer que eu sou seu vizinho chato, entende meu lado. Só me faz um favor, pra eu dormir sossegado, só não faz amor. Quem sofre aqui do lado vai dizer que eu sou seu vizinho chato, entende o meu lado. É como rasgar uma nota de 100 pra quem conta os centavos. Que música! Se não for pedir muito, me convida pra entrar. Na verdade eu queria só um ombro amigo pra desabafar. Não precisa ter pena de mim, hoje já faz um tempo que eu tô assim. Só me faz um favor, pra eu dormir sossegado, só não faz amor. Que eu sofro aqui do lado, vai dizer que eu sou seu vizinho chato, entende meu lado. Só me faz um favor, pra eu dormir sossegado, só não faz amor. Que eu sofro aqui do lado, vai dizer que eu sou teu vizinho chato, entende meu lado. É como rasgar uma nota de 100 pra quem conta os centavos. É como rasgar uma nota de 100 pra quem conta os centavos.